Quero falar hoje à noite de um assunto que eu não falo há tempo aqui na igreja. Como a data de amanhã é uma data que vai movimentar com muita gente amanhã vai aos cemitérios. E eu quero falar um pouquinho sobre o que Deus fala sobre a nossa condição após a nossa morte. O que vem depois? E a palavra de Deus responde a esses assuntos também. Você com certeza deve ter alguma pergunta. O que vem depois que a gente morre? Bom, nós aqui só sabemos o que vem antes. Nós na vida natural. Mas conforme a gente vai conhecendo Deus, conhecendo a palavra, nós sabemos o que vem depois também. Vamos abrir a Bíblia? Lá, vamos começar pelo livro, pela carta de Filipenses. Uma cartinha que o apóstolo Paulo escreveu. A igreja que estava na cidade de Filipos. Capítulo 1, versículo 20. Paulo estava preso na cidade de Roma. E sua morte já estava sendo, o julgamento estava pronto e ele estava tipo assim, no corredor da morte. Mais tarde aconteceu, não nesse momento, bem mais tarde. Aconteceu então que ele foi assassinado em Roma. Mas nesse momento não, nesse momento ele ganha liberdade. Mas vejam o que ele diz, capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne ou nesse corpo traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir. E estar aonde? E estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, por causa desses irmãos, é mais necessário permanecer nesse corpo. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e alegria na fé. Amém? O apóstolo está no corredor da morte. Está com a sua condenação já decretada. E ele escreve a esses irmãos, e interessante, se você ler apenas esses 4 capítulos dessa cartinha, você vai ver que é a carta que ele mais fala de alegria. Um condenado que deveria estar tremendo de medo, porque vai morrer. Ele está com o coração jubiloso. Ele diz, eu tenho certeza que Deus vai me tirar desse momento. E que eu vou passar por essa. Ele diz, eu não serei envergonhado. Eu creio, como sempre, tenho ousadia. Mas, ele diz ali ao final do verso 20, bom, seja pela vida, eu quero engrandecer o Senhor. E seja com a minha morte, eu quero engrandecer ao Senhor. Tem um outro verso da Bíblia que ele diz assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Tá? E ele vai dizendo, e aí ele logo diz, bom pessoal, bom meus irmãos, nessa cartinha, para mim, a vida é Cristo. E se eu morrer, isso é lucro. Isso é vantagem. Você tem essa convicção, morrer para mim, você tem uma vida boa. Não é aquela pessoa que está mal, que está com câncer terminal, diz, por favor, Senhor, me leva para acabar com esse sofrimento. Paulo não estava com câncer terminal. Ou alguém que está completamente destruído na vida. Tudo, família, finanças, tudo destruído. Não vê esperança alguma e diz, Deus, por favor, me leva. Não é esse caso. Porque daí seria quase como a morte seria um escape. Mas esse homem tem certeza que Deus vai tirá-lo da prisão como tirou. E ele diz para os irmãos: irmãos, para mim, a vida, a essência, o objetivo, o sentido da vida é Cristo. E o morrer é lucro, é vantagem. Por quê? Qual é o lucro da morte para um crente? Para um homem que ama a Deus, para uma mulher que ama a Deus, qual o lucro da morte? Porque às vezes, quando tem alguém doente no hospital, inclusive nós cristãos, então a gente faz todas as terapias, todas as possibilidades de medicamentos, tudo, para salvar a pessoa, e aí morreu. Aí os cristãos vão para o enterro, todo mundo triste, lamentando, chorando. Nesse caso, a morte é vista como uma perda terrível. Claro que a gente vai sentir a perda de um querido nosso, sim. Mas é um sentimento que tem um misto de alegria. Você poder dizer: que alegria, sepultamos o nosso irmão, a nossa irmã, sepultamos. Porque foi para o Senhor, foi fiel até a morte, foi para o Senhor. Alguém diz: mas que alegria maluca é essa? Um dia eu preguei sobre a morte. E no final do culto veio um irmão que estava bem na vida. Não estava mal, não. E ele me disse: pastor, que, do jeito que tu pregou, que vontade de morrer. Não podemos fazer assim como uma vez um pastor estava pregando e perguntou assim: quem quer ir para o céu? E todos os irmãos levantaram a mão. E quem quer ir agora? Ninguém. O céu é um lugar tão ruim assim que ninguém tem pressa de chegar lá. Sabe quando a gente vai... Vamos falar do dentista? Quando você vai para o dentista, muitos... Hoje não é mais, mas antigamente era. A gente ia tremendo de medo. Ia ou não ia? Quem ainda tem medo de dentista até hoje, hein? Às vezes é um trauma lá da infância, adolescência, e você não tem pressa. E se a secretária do dentista ligar e dizer: olha, a sua consulta foi desmarcada, ele teve que fazer um outro... Ai, coisa boa! Porque você não tem pressa de chegar lá. Entenderam? Quando a gente vai para um lugar que a gente julga que pode nos trazer alguma dor. Mas diferente é o céu, quando você está indo para lá. Claro que nós não vamos nos adiantar e apressar a nossa chegada, que aí tem um problema também. Deixa Deus cuidar desse horário. O apóstolo diz: a vantagem que eu tenho de ir para lá, sabe qual é? Estar definitivamente com o meu Senhor. Você já pensou lá no leito de morte? Você doente, e de repente lá te levam para a UTI, e te enchem de aparelhos, e não tem mais volta. Não é uma situação de um acidente que te coloca na UTI, tem chance sim de sair de lá. Mas é um câncer terminal, e estão prolongando a tua vida, e tu não pode falar mais, e tu nem está mais ali consciente, incomunicável, mas lá no teu íntimo tu está sabendo tudo. Se tu pudesse dizer alguma coisa para os médicos, enfermeiros e familiares, o que você diria? Diz a verdade. Se você tem tanta alegria, como dizer, estar com Cristo é uma vantagem, é lucro, o que você diria para os médicos e para a família? Ninguém vai dizer nada para eles? Desliga isso aí. Deixa eu ir. Por que estão retardando a minha ida? Quantos amém eu ouvi? Ah, nenhum! Se você sabe, aquilo ali é irreversível. Se você pudesse comunicar a sua vontade ainda, não diria? Se de repente todos aqueles medicamentos e aparelhagem está te causando mais problemas ainda, você não diria? Minha esposa já me disse que o dia que ela morresse, ela morria antes de mim, eu não queria cumprir o desejo dela, mas é pedido dela. Ela disse para mim: não ora para eu ressuscitar. Sabe que muita gente já reviveu, né? Ela me disse: não ora para eu ressuscitar. Porque ela tem uma convicção que o céu e a presença de Cristo é milhões, milhões, milhões, milhões de vezes melhor que a minha presença e de todos nós juntos. Eu não vou orar. Ainda que se ela for primeiro, eu vou sentir tremendamente. mas eu vou cumprir o pedido dela de ela ficar onde Deus a levou. Pastor, o que é isso? É isso mesmo, o céu é bom ou não é? É uma certeza que nós temos ou não temos? Se o céu é um lugar tão lindo, tão maravilhoso, e que nós dizemos existir, então nós temos que mostrar isso. O apóstolo diz viver é Cristo e o morrer é uma vantagem. E aí ele diz, bom, irmãos, um probleminha só. Qual? Eu tenho uma vontade de ir para o Senhor. A palavra que ele usou ali, vocês viram? Desejo incontrolável. A nossa Bíblia só diz desejo, mas a palavra é desejo incontrolável. Eu quero ir para o Senhor. Mas por causa de vocês, irmãos, por causa da necessidade que eu tenho ainda de ensinar vocês, o apóstolo está dizendo, então eu estou confuso, eu não sei se eu quero ir ou eu quero ficar, eu estou assim sendo exprimido por Deus e por vocês, ou pelos meus sentimentos e por vocês. É isso que o apóstolo diz. Ele continua, eu tenho desejo de partir. A pergunta que muitos fazem, quando uma pessoa morre, seja cristã ou não, quando uma pessoa morre, o que sai dela e o que permanece? Primeira pergunta, sai, a Bíblia diz, sai o espírito humano. Saiu de dentro de você. Nós, somente nós humanos, temos espírito. Deus deu esse bem somente a nós. Animais não têm espírito. Árvores, plantas não têm espírito, apenas nós temos espírito. Que é só o ser humano tem o espírito que se liga à possibilidade de comunicação com Deus. Então saiu o espírito de dentro da pessoa, aí acontece a morte. E quando morre, então para onde vai o espírito humano? Alguns chamam de alma também, não tem problema. Não vamos entrar em detalhe aqui. Então para onde vai a alma? Ah, tem gente que diz, a alma fica assim, num estágio intermediário, numa antessala do céu, aguardando por uma ajudinha dos humanos. Você sabe disso, tem teoria sobre isso. Amanhã, o que grande parte da população vai fazer no cemitério? Por isso o nosso tema de hoje. Quantas pessoas... Esses assuntos começaram a existir na história da igreja. Já ali pelo ano cento e poucos começou a aparecer gente venerando os mártires. Os mártires, aqueles homens e mulheres que morreram pela fé. Gente extremamente cristã. Pagaram alto preço. E as pessoas mais simples começaram não só a admirá-las, e daqui a um pouco já começaram até a fazer pedidos a elas. Falecidas. A Bíblia nos proíbe isso. Muita gente vai no cemitério amanhã para dar uma ajudinha no ente querido, no falecido, que está num lugar, numa antessala do céu. Então nós vamos dar uma mãozinha para eles. Isto Deus proíbe, isso não existe na palavra de Deus. Se seu pai, seu filho, sua mãe faleceu, e você até pode ter feito isso por desconhecer a palavra de Deus, o fez na ignorância. Mas agora ninguém de nós mais está ignorante neste particular. Então, ou a gente vai pagar algumas coisas, ou vai dar algum dinheiro na igreja. Irmãos, isso não existe. Cada pessoa, ela estará após a sua morte. Ou junto a Deus, ou separada de Deus. O Paulo diz aqui, olha, prefiro partir e estar aonde? Com Cristo, com Cristo. E o não cristão estará onde? A sua alma estará onde? Seu corpo está sendo ali, vamos dizer assim, como a gente está fazendo, preparando o funeral, seu corpo está ali. Depois seu corpo, ao final do funeral, vai para a sepultura, está ali. E a alma do não cristão, para onde foi? A abertura do culto foi feita com a palavra de Deus, de Daniel 12, 2. Que todos vamos ressuscitar no último dia. Aí a ressurreição do corpo. E uns vão para a vida eterna. E outros irão para a vergonha e o horror eterno. Tudo depende, não é só o que você fez, mas como que você valorizou em vida o teu relacionamento com o Salvador. Isso é a decisão, esse é o teu ingresso no reino eterno de Deus, é o quanto você creu e andou com o Senhor. Se você desprezou o Senhor, não quis saber do Senhor, ah, pastor, e se lá no final da vida eu me agarro ao Senhor? Bom, eu devo dizer, teve gente que fez isso, é uma situação de alto risco. Quem é que fez isso na Bíblia? Dois bandidos foram crucificados ao lado do Senhor, um de cada lado, estão lembrados? E ali um dos bandidos debochava do Senhor e falava mal, se tu és filho de Deus, se tu és Cristo, então desce daí, te salva a ti mesmo, salva nós. E o outro bandido dizia, tu nem ao menos respeita a Deus, tu está aí falando maldades contra esse homem que não fez mal algum. E aí aquele homem, na última hora da sua vida, provavelmente nos últimos minutos, ele diz assim ao Senhor, aquele que estava ali, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, ele disse, Senhor, olha como ele começa falando, Senhor, quando entrares no teu reino, te lembra de mim. E o Senhor lhe respondeu, olha o que nós temos, uma pergunta que estou respondendo. Onde vamos imediatamente após a nossa morte? Morreu o corpo, aonde vamos? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O termo paraíso vem lá do Oriente. O termo paraíso, ele vem dos persas. É uma palavra que não é de origem brasileira, nem latina, nem alemã, nem americana. É dos persas. E significa que o paraíso era um lugar lindíssimo, um jardim lindíssimo, onde o rei persa levava os seus amigos, aqueles que ele queria honrar. De repente tinha um amigo muito cansado, estressado, e o rei persa convidava essa pessoa, levava lá para comer, passear no jardim. Era, além de um ambiente de descanso, um ambiente de honra. Só aqueles que ele queria honrar entravam no jardim. O que, que o Senhor disse para o bandido que se converte à última hora? Hoje eu vou te levar para um lugar que tu vai descansar. E, aliás, por causa dessa tua fé, ainda que é a fé da última hora, por causa dessa tua fé, eu vou te honrar. Hoje estarás comigo no paraíso. E foi assim que aconteceu e assim é, irmãos. Lá diz aqui que eu desejo partir e estar com Cristo. Sabe o que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Meus irmãos, o meu desejo, a minha vontade, mas minha vontade extrema, quase incontrolável, é que eu quero como que soltar as cordas que prende o navio ao porto. Partir significa ali, vamos soltar e deixar o barco ir para a eternidade. A mesma linguagem, quando o pessoal no antigo, mundo antigo vivia muito em tendas, armava e desarmava as suas tendas e eram seguras com cordas. Paulo está dizendo, armei a minha tenda a última vez e agora vou soltar as cordas. Vou partir e não vou armar mais nesse mundo, estou indo para a última viagem. Você já pensou, irmão? Você já pensou, minha irmã? Paulo não era um homem tão velho. Paulo tinha uns 60, 60 e poucos anos. Alguém diria, mas ele tinha muita vida pela frente. E morreu, na verdade, nem de morte natural, mas assassinado. Mas ele não interessa como você vai morrer, assim, se com mais anos ou menos anos. O importante é a condição que você está diante de Deus. Ah, pastor, eu vou levar a minha vida de qualquer maneira. Depois a minha esposa fica aqui, meus filhos, eles me dão um empurrãozinho para o céu. Não acredite nisso, porque isso não existe. Não guarde uma falsa esperança, porque isso será um problema se você assim ficar na espera. Amanhã, muita gente vai orar em frente aos túmulos, não vai? Quando eu era criança, adolescente, nossa família ia também. E o pai e a mãe iam e a gente ficava ali na frente. Eu nem sabia o que fazer. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe o que fazer. Vocês lembram quando vocês iam? E não é proibido ir. Deixa eu dizer, e não é só essa data. Se você tem o seu pai, sua mãe, seu avô em alta conta na sua memória, pode cuidar do túmulo dele sim. Não é que agora eles morreram, acabou tudo. E aí alguém vê a sepultura do teu pai, do teu avô lá caindo os pedaços, de repente até foi violada, arrancados lá os pedaços. Ah, não estou nem aí, isso aí não presta para nada. Não é assim que os cristãos creem. Nós honramos, inclusive, honra, nós respeitamos a memória dos nossos passados. Não respeitamos? Agora, o que a Bíblia nos proíbe? De nós chegar na frente da sepultura e fazer uma oração. Deus, se eles por acaso ainda estão na antessala do céu, então eu peço que agora o Senhor os tire daí e eu dou uma oferta lá na igreja e eles vão para o céu. Não, isso Deus proíbe. De nós interceder em favor de um morto. Deus nos proíbe isso. Isso abre portas para aquilo que o Antigo Testamento chamava de necromancia, ou contato com mortos. Não, não, não. Ou você não vai pedir pelo morto, mas você vai pedir ao morto para interceder por você. O papel daí contrário. E você fica na frente da sepultura e diz, pai, mãe, quem sabe avô, ou uma pessoa famosa. Intercede por mim aí, que a coisa não está legal do lado de cá. Isso nós não fazemos, Deus nos proíbe. Pode ser que a maioria de nós, quem sabe quase todos nós, fomos educados a fazer. E fazíamos sem conhecer a palavra de Deus. Mas à medida que a gente vai conhecendo, a ignorância vai cedendo o espaço. E a luz de Deus vai trazendo entendimento para nós. Então você não faz, isso Deus proíbe. Ou que a gente, como tem alguns lugares que as pessoas levam comida para aquilo que o morto gostava de comer, vamos levar e fazer uma ceia junto com eles. Há costumes assim. Não, você não vai comer amanhã lá no cemitério nada, né? Ah, meu avô gostava tanto de pudim. Deixa, agora não come mais, come em casa. O que ele gostava? Come você, isso. Ou um churrasco, come você em casa. Não vai levar lá para o morto, não. Isso não combina, gente. Porque quando uma pessoa morre, cessou totalmente o relacionamento dela com esse mundo e desse mundo com ela. Qualquer comunicação que se estabelece é uma porta aberta para demônios. Demônios imitadores, falsificadores, que a palavra de Deus nos fala também disso. Tem uma história que Jesus contou de um homem que era muito pobre, fiel a Deus e morreu. E aí diz que vieram anjos e o levaram para o seio de Abraão. Seio de Abraão seria assim um lugar confortável, que é o paraíso também. É uma outra linguagem para falar da mesma coisa. E morreu um homem rico, que não queria saber de Deus. E aí, não diz que anjos vieram buscar, só diz que ele morreu e foi para o inferno. E lá no inferno, aquele homem estava padecendo tormentos, torturas, e ele via o Lázaro lá no reino de Deus. É como se tivesse só um vidro que separava, mas dava para enxergar. Lá um conforto maravilhoso, aqui um suador terrível. Suador e churrasquinho, tá? Churrasquinho de gente que não levou Deus a sério. E aí o homem que estava no tormento diz assim, por favor, Abraão, grita para Abraão. Eu tenho mais 5 irmãos, pede para um deles vir aqui me passar uma aguinha nos lábios, que eu não aguento mais. Aí foi dito a ele, quem está aí não pode passar para cá, e quem está aqui não pode passar para aí. Nessa parábola, nessa história que Jesus conta, o que seria o pior do inferno? O pior do inferno para mim é você está numa situação daí irreversível e ver que você perdeu a oportunidade e ainda enxergando pelo vidro os outros. Porque quando você está mal e não vê o bem dos outros, você acha que está todo mundo mal. Mas quando você está mal e vê o bem dos outros, o que eu perdi? E o que fiz eu da minha vida? Eu estava dizendo que o mundo de cá, nosso mundo natural, não tem mais contato com o mundo dos mortos. E o mundo dos mortos não tem contato com o nosso mundo. Agora deixa Deus cuidar disso. Também não tenta emitir nenhum tipo de julgamento. Isso não cabe a nós. Deixa Deus cuidar dessas coisas que fogem ao nosso alcance. O apóstolo, ele continua nos dizendo: eu quero ficar. Não porque eu prefira ficar, mas porque eu quero ajudar o progresso e a alegria da vossa fé. O apóstolo diz ali no versículo 25, você pode ver na sua Bíblia. O objetivo pelo qual ele queria ficar, o verso 25 encerra, para, aí mostra o objetivo, o vosso progresso e gozo, alegria na fé. Você pode olhar comigo ainda rapidinho aí, 2 Coríntios? Volta um pouco na sua Bíblia. Esse tema vai estar escrito nas células, nos grupos de células, eu vou passar ele, tá? Então vocês vão poder retomar esse assunto daqui uns dias. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Como é que nós nos relacionamos com Deus hoje? Como é que é o nosso contato com Deus hoje? Pela fé. Você viu Deus? Acho que não. Eu nunca vi Deus. Eu nunca vi nem o Senhor Jesus. E eu nunca vi o Espírito Santo. Mas a gente se relaciona com todos eles, com os três, pela fé, não é pelos olhos. Então está dito aqui, enquanto nós estamos neste corpo, nós estamos ausentes desse contato face a face. Quer escrever na tua Bíblia aí? Pode escrever, não é pecado, tá? É só para aumentar o teu entendimento. A palavra ausente significa fora de casa. Enquanto estamos nesse corpo, estamos fora de casa. Então o apóstolo está dizendo que o nosso lar definitivo é junto ao Senhor no céu. Enquanto nesse corpo, porque esse é um corpo específico desse mundo aqui que nós vivemos. No mundo de Deus será outro corpo. E a Bíblia fala dele também. Não posso falar tudo hoje à noite, porque é muito grande o tema. Verso 7, visto que andamos, olha o que ele diz, por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Preferindo deixar o corpo e o habitar. Agora, o que que te remete a habitar? Ir para casa, morar com o Senhor. O apóstolo, quando escreve essa carta, ele tem uns 55 anos, mais ou menos. No máximo 57. Um homem novo. E ele ia fazer muita coisa ainda pela obra de Deus. Ele viveu praticamente mais 10 anos. Ele ia fazer muita coisa. Ele dizia, olha, eu prefiro, por causa de mim, eu prefiro deixar esse corpo. Eu ainda estou fora de casa, nessa linguagem que ele usa. Eu prefiro habitar com o Senhor. Uma amiga nossa teve um acidente de trânsito. E no acidente, ela teve a experiência da morte. E na sua experiência de morte, o espírito dela saiu do corpo e foi ao céu. Lembra? E lá no céu, veio seres muito brilhantes. Um em especial chegou e falou com ela. e disse assim: tu preferes ficar aqui ou voltar? E ela diz: pela beleza do lugar, eu quero ficar aqui. Mas por causa dos meus 3 filhos pequenos, eu quero voltar e criá-los. Os filhos hoje estão todos adultos. Ela voltou, mora perto daqui. Pouca gente sabe dessa experiência que ela teve. E é uma pessoa até que tinha dificuldades para acreditar nisso, enquanto não aconteceu com ela mesma. Tinha dificuldades. Porque veio dela, para mim foi fácil acreditar nela, porque eu sei a dificuldade que ela tinha de acreditar nisso. Nessas coisas que nós chamaríamos assim, uma experiência com o transcendente, com o outro lado. É isso que Paulo está dizendo. Eu prefiro partir. Paulo teve uma experiência, ele conta no capítulo 12 aqui dos Coríntios, ele diz: conheço um homem que há 14 anos atrás, se foi no corpo ou fora do corpo, eu nem sei bem, mas esse homem ouviu palavras que não é lícita seres humanos ouvirem. E esse homem foi no terceiro céu, que seria o lugar mais íntimo lá com Deus. E se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei bem. Paulo falava dele mesmo. Teve uma situação que ele foi apedrejado numa cidade chamada Listra. Até a morte ele foi apedrejado e jogaram ele num barrancão. Pronto, está morto. E os discípulos cristãos foram lá e juntaram ele. E no dia seguinte, Paulo estava pregando e foi de viagem para outra cidade. Ninguém que é apedrejado até a morte, no dia seguinte faz isso. No mínimo, se ficasse vivo, era um mês de UTI. E depois fisioterapia, alguns outros meses, e assim por diante. No dia seguinte, ele estava pregando. E nesse momento, ele conta: eu fui ao céu. Eu tive uma experiência espiritual de ir até Deus. E ele voltou também, porque ele tinha trabalho a fazer ainda. Estamos falando o que vem depois da morte. Bom, nós temos que viver adequadamente, numa atitude de fé, de dependência, de um relacionamento certo com Deus. E aí tu não precisa te preocupar o que vem depois. Porque quem está andando com Deus agora, não terá problema nenhum em andar depois. Mas quem não está andando com Deus agora, então provavelmente não andará depois. A Bíblia traz para nós uma visão correta de vida e de morte. E até a Bíblia chega a dizer assim: para Deus não existem mortos. Porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Então mesmo quando nós morremos, aos olhos de Deus, nós apenas fomos promovidos para uma vida de uma forma, de um estilo superior a que temos aqui nesse mundo. E eu quero encerrar lendo com vocês Apocalipse. Vamos lá no último livro. Vamos no último, capítulo 14. Aqui um pouco os irmãos já vão começar a dizer: Senhor, me leva, Senhor. O lugar é tão lindo. Né? Capítulo 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, João. Bem-aventurados, felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, dos seus cansaços, pois as suas obras os acompanham. Felizes os que morreram no Senhor. Incrivelmente, eu já fiz muito sepultamento, que a gente sofria num sentido que estava sepultando um amigo, uma amiga. Mas tinha um misto, se um pouquinho de sofrimento, tinha um misto de alegria. Porque a gente sabia que aquela pessoa tinha sido fiel até a morte e estava recebendo a coroa da vida. Uma vez uma irmã teve doente, bem jovem, 20 e poucos anos, e era um tumor, e desse tumor ela morreu. E toda a igreja estava orando, jejuando, se dedicando, buscando Deus, e ela morreu. Aí tinha um clima no sepultamento, um clima de derrota. Como assim? Perdemos. Entre a vida e a morte, venceu a morte e nós perdemos. E eu estava em casa, Deus, o que eu vou falar nesse sepultamento de uma pessoa jovem e que a igreja toda estava confiante que seria curada? E enquanto eu orava em casa, Deus me disse, prega que ela venceu. Como, Senhor? Ela venceu. Porque vitória é ser fiel a Deus até o fim. Nem sempre é saúde. Entenderam isso, irmãos? Nem sempre é saúde. Mas é ser fiel a Deus até a morte. E aquele clima de derrota, eu fui fazendo a palavra baseada na escritura, e aquele clima foi mudando, mudando, mudando. No final tinha choro, tinha lamento, sim. Porque ninguém de nós é insensível. Mas tinha uma sensação de alegria naquele ambiente. Não era mais derrota. De poder dizer, Senhor, essa irmã nós estamos entregando a Ti, vitoriosa. Pior é ir fazer um sepultamento de alguém que andou com Deus, se desviou de Deus e morreu desviado. O que eu vou dizer lá? Está no céu, irmãos, não posso dizer. Também não vou dizer que está no inferno, que isso não cabe a mim, nenhum de nós. Mas quando a gente tem certeza que alguém foi fiel, ainda que seja um amigo meu que morreu, e é difícil enterrar amigos, mas eu posso dizer, esse está na glória, esse está na eternidade. Por causa da vida que levava de fé e obras dignas. Vamos ao capítulo 21. E aí estamos indo para o final, irmãos. Capítulo 21 de Apocalipse. Eu vou ler, nós temos tempo para ler mais um pouquinho, né? Eu geralmente prego só na leitura inicial, mas essa aqui é tão maravilhosa, essa leitura, que nós não podemos pulá-la. 21, 1. Olha, o velho, idoso João recebeu essa revelação de Deus. E ele está dizendo, vi, olha o que ele enxergou. Novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como noiva para o seu esposo. Então eu ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Nós podemos dizer, estamos em casa, irmãos. 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem nenhum tipo de dor, porque as primeiras coisas já passaram. Nós, enquanto nesse corpo, ainda vivemos as primeiras coisas. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda o Senhor, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, olha o vencedor, herdará estas coisas e eu lhe serei Deus. E ele me será filho. Quanto, porém, agora tem um porém, aos covardes, aqueles que abandonaram a fé, aos incrédulos que nunca creram, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vai todo mundo para o céu? Não. Jesus disse uma vez, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É uma linguagem figurada, mas é fortíssima. Se tua mão te faz pecar, corta. Significa, viva como se ela não existisse. Porque senão, acho que teria muita gente maneta. Quem sabe, muitos de nós mesmos. Se teu olho te faz pecar, arranca um. E se o outro faz pecar, arranca o outro. Seríamos muitos e muitos cegos. Sobraria algum olho? Acho que não, né? Sobraria alguma mão? Se teu pé te faz pecar, corta. Sobraria algum pé? Acho que não, né? E aí o Senhor diz, é melhor tu entrar no céu sem um olho, sem uma mão, sem um pé, nessa linguagem figurada que eu estou falando, do que ires para o inferno com todas as partes do teu corpo. É melhor, ele está dizendo, é melhor você perder algo nessa vida do que perder tudo. É melhor perder pouco agora do que perder tudo depois. Deixa eu continuar no Apocalipse. Mais um pedacinho. João está tendo essa visão e tem um grupo de pessoas que não entrarão no reino de Deus. Agora ele tem essa visão. Como será a nova cidade, a nova Jerusalém? Deixa eu mostrar a vocês, irmãos, alguns pedacinhos só. Deixa eu ler aqui rapidinho. Vire a página. Diz ali, verso 18, a estrutura da muralha da cidade é de jaspe, uma pedra preciosa. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro cristalino. Os fundamentos da cidade, os alicerces, são enfeitados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônia, o sexto de sórdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo. Bom, e aí vai pedras e pedras e pedras. Depois, verso 21. O final, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Na cidade não havia santuário, não havia templos. Está dizendo aí no verso 22, porque o seu santuário é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não precisa ter igreja lá, igreja prédio. Não precisa, o Senhor é o santuário. 23, a cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória, o brilho de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Não tem mais luz natural. A luz da Nova Jerusalém é sobrenatural. Muitos irmãos estão fazendo viagens para conhecer Jerusalém. Passear lá, conhecer o Rio Jordão. Passear em todos os lugares lindos por onde o Senhor andou. Outros lugares feios, porque é desértico, mas o significado é lindo. Quem aqui gostaria de ir a Jerusalém? Falando sério, não é brincadeira não. Quase todos vocês gostam de Jerusalém, eu também. Eu não sei se eu vou conseguir em Jerusalém. Eu não sei, quem sabe, vou. Mas uma coisa eu sei, na velha Jerusalém que está lá, provavelmente a maioria de nós não vai. Acho que um empecilho é o financeiro. Outro empecilho é um lugar meio perigoso, de vez em quando explode um homem-bomba por lá. Ou alguns, um carro bomba. Então alguns têm medo de ir naquele lugar. Bom, independente do motivo pelo qual você não vai, e a maioria de nós não vai. Na velha Jerusalém acho que nós não vamos, mas uma coisa eu sei e você sabe. Que na nova, eu já tenho passagem para lá. E aí, ó, você também tem ou não? O Cordeiro, o Senhor é a nossa passagem, irmãos. O dia que eu deixar esse mundo, estou entrando na Nova Jerusalém. Ruas de ouro. Até os alicerces da muralha de pedras preciosas. Não tem mais esse tipo de luz, nem a luz que o próprio Senhor criou, sol e lua. Não há mais. Porque o brilho do Senhor ofusca o próprio sol. Não precisa de sol. Não é lindo esse lugar? Cuida da tua vida. Crê no Senhor em todo o tempo e até o fim. E o dia que você deixar essa vida, você vai deixar muitos amigos, familiares. Mas o que você vai ganhar é tão superior. É tão superior. Que alguns de nós talvez iam dizer, Senhor, por que o Senhor não me chamou antes? Mas o Senhor não chama antes da hora também. Tá? Enquanto nós temos tarefas a fazer para Ele aqui, Ele segura nós aqui. Quando ele acha, bom, agora terminou a tua atividade, vem para mim, meu filho, vem para mim, minha filha. Então nós podemos dizer alegremente, estou indo, Senhor. Mas o dia que o Senhor te chamar, não esperneia. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Se você ainda puder falar e você vê que é a sua hora, diz para o médico, doutor, pode fechar os aparelhinhos aí, desliga tudo, deixa eu ir. Se você vê que é a sua hora, tá? Porque a gente sabe quando é a hora também. Você sabia? A gente sabe. Deus colocou dentro de nós um detector de entendimento quando está chegando o fim. Nós sabemos. Nós sabemos também quando o apóstolo Paulo estava preso e condenado à morte, ele dizia, eu não vou morrer agora. Ele disse, eu vou passar por essa. Ainda que eu preferia partir. Mas por causa dos irmãos e da igreja, eu necessito ficar. O desejo é um, a necessidade era outra. Se Deus te chamasse hoje à noite, tu estaria pronto para ir para a eternidade com Ele? Ou, não sei. Ou você até teria certeza, pastor, que Deus não me chame hoje, porque eu vou para o horror eterno. Independente qual for a tua resposta das três possibilidades que eu te dei agora, independente, você pode mudar esse quadro agora. Mas pastor, eu tenho que consertar muita coisa, eu tenho que fazer muita coisa para conseguir o meu lugar. Você não compra esse ingresso, você ganha. A salvação não é comprada. Não tem igreja que possa querer inventar de vender salvação, ainda que está em moda vender. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Tem muita gente vendendo, comercializando. Isso não é de Deus. Você ganha. Sabe quem pagou o ingresso para ti? O Senhor Jesus pagou o ingresso para ti. Você não precisa fazer nada. Você recebe pela fé. Quem abriu as portas do céu, o Senhor Jesus, você é convidado a entrar. É só dizer, eu aceito o convite. Ah, pastor, mas eu tenho que arrumar. Você pode ter chegado aqui tudo errado, como aquele ladrão da cruz, com uma lista condenatória tremenda. E você diz, Senhor, tem compaixão de mim. Te lembra de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. E se por acaso você morreu hoje à noite, você já vai para a eternidade. Mas alguém diria, é injusto. Aprontou a vida inteira. Não diria isso. É injusto Deus salvar aquele bandido. É, numa ótica de justiça humana, é injusto mesmo. Ele teria que pagar pelo que fez. E o Senhor disse que ele ia para o céu naquele dia. Olha, meus irmãos, se nós fizer as contas, nenhum de nós é muito melhor do que aquele bandido. No sentido que todos dependemos da misericórdia de Deus. Todos. Ou alguém aqui acha que resolve o seu problema de se salvar a si próprio. Ninguém seria tão maluco em pensar uma coisa dessa. O ingresso te é dado, o convite te é dado. Está tudo pago. É só dizer, sim, Senhor, eu recebo e agora vou me conduzir de maneira adequada até entrar na festa. Muitas e muitas vezes Jesus falou, o reino dos céus é semelhante. E ele dizia, há um rei que deu a festa de casamento do seu filho e mandou convidar os seus amigos e os seus amigos começaram a inventar desculpas. Um disse, eu comprei bois, tenho que ir lá experimentar os bois, eu comprei campo, o outro, eu me casei. Aí o dono da festa, o Senhor disse para aquele mensageiro que fazia os convites, sai pelas ruas, sai pelos becos, sai pelos atalhos, convida os doentes, os aleijados, os endividados, traz todo mundo, porque eu quero que a minha casa, a minha festa fique cheia. Eu quero dizer uma coisa, o céu vai estar cheio. E comigo, ou como disse um jogador antigamente, comigo ou semigo? O céu vai estar cheio. com a minha presença ou sem a minha presença, o céu vai estar cheio. Porque se eu renego o convite, o Senhor vai buscar outros. Vai buscar outros. Mas você já aceitou o convite? Se nunca disse um sim claro para o Senhor, um sim convicto e um sim que permanece, então você pode dizer agora à noite, sim, Senhor, eu recebo, é pela fé, eu recebo o teu convite e além de me convidar, o Senhor pagou o meu ingresso. Você pode dizer isso se você tem dúvida da sua salvação eterna. Se você quer ir no cemitério amanhã, por honrar a memória de um familiar seu, pode ir. Não para pedir nada para o falecido e nem para pedir para o falecido interceder por você. Isso é proibido. Por Deus. Não faça isso. O que Deus diz para não fazer, não faça. Se você quer lá limpar a sepultura, cuidar, pode fazer. Isso até é um sinal que você amava tanto aquela pessoa. Mas nenhuma outra coisa pode ser feita. Em termos espirituais, religiosos, não pode e não deve. Também você não pode ir lá querer dar um empurrãozinho agora para empurrar a pessoa para o céu. Não, isso não é mais. O destino eterno de cada um está traçado no momento em que morremos. Te agradecemos, Pai. Porque o Senhor Deus de amor, nós te agradecemos que a tua palavra é tão clara. E nós queremos cuidar da nossa vida contigo. Cuidamos de tantas coisas, Senhor. Cuidamos dos filhos. O casal cuida um do outro. Cuidamos de automóveis, cuidamos das nossas casas. Nós cuidamos do nosso trabalho. Cuidamos da nossa saúde. Tudo certo, Senhor. Mas nós queremos cuidar também da nossa salvação. No sentido de recebê-la e protegê-la. Não expor a nossa salvação, Senhor, a riscos. Não ter uma conduta perigosa que possamos perder a eternidade. Eu te agradeço, Deus, porque o dia que cessar a nossa vida aqui e o corpo velho, desgastado, doente, ele der o seu último suspiro, na verdade ali, ainda que pareça o fim, aos olhos do Senhor e com esse entendimento que temos, é uma promoção. Obrigado, Senhor. Que o nosso fim não é na cama de um hospital, nem na cama em casa doente, nem lá na sepultura escura e gelada, não. Aliás, Senhor, nós não temos fim, porque o Senhor nos criou seres eternos. Obrigado, Senhor. O Senhor tem preparado uma festa. Mandou os convites. Está tudo pago. Não é que cada um tem que pagar a sua conta, como muitas festas hoje em dia. Não é assim. O Senhor pagou tudo. Eu recebo. Você pode dizer também, eu recebo, Senhor. Pela fé eu recebo o convite. Eu não merecia estar convidado, mas o Senhor, por amor, me convidou. Nós com tantas deficiências, Senhor. Com tantos erros. É como o Senhor disse para o mensageiro. Vai pelos becos, atalhos, pelas vielas. Convida os aleijados, pobres, aqueles que ninguém quer convidar. Porque os primeiros convidados preferiram outras coisas, outras ocupações. Mas eu te agradeço, Senhor, Porque todos aqui são convidados. E todos têm essa oportunidade de dizer: Senhor, eu vou. Eu vou, Senhor. Assim como falamos, Senhor, se não der para conhecer a Jerusalém, já cidade de milhares de anos, a velha Jerusalém, se nós não formos, o que mais nos importa é conhecer e viver na nova. E tudo está preparado. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Pai. Que linda é a Tua presença, Senhor. De a gente poder um dia morrer em paz. Como diz aqui no Apocalipse, descansar das nossas fadigas. Descansar das preocupações. Descansar do estresse. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós ainda estamos fora de casa. Mas um dia vamos para o lar. Onde não vamos precisar mais usar a fé. Porque vamos te ver face a face. Obrigado, Senhor, porque um dia nós vamos morar naquele lugar onde não vai ter mais doença, não haverá mais morte, nem luto, nem o choro do luto. Isso tudo já passou. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos revela, nos mostra aqui na Tua palavra o que será de nós mesmos. Nós andando contigo. Também a Tua palavra fala a verdade sobre o destino daqueles que insistem em não te amar. Quem escolheu não te amar agora vai arcar com a dura vida, terrível vida, que escolheu para si na eternidade também. Obrigado, Pai, que com um temor nós também queremos zelar, cuidar muito do nosso andar fiel contigo. Obrigado, Pai, por essa noite, e que todos possam ter a certeza absoluta da sua salvação. Salvação essa, conquistada, dada para nós, por Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém.